São provações que a vida nos faz. São só demonstrações de como sobreviver. Com todo esse caos, procuro estar em paz, equilibrando minha mente, procurando entender. São provações que a vida nos faz. São só demonstrações de como sobreviver. Com todo esse caos, procuro estar em paz, equilibrando minha mente, procurando entender. Vai solidificando a estrutura, mantendo sempre a linha e o jogo de cintura. Com garra nessa rinha, quebra a cara, caleja, apura. A casca que era fraca fica forte, dura. Como a jornada de trabalho decassegue, doutrinas de um samurai no meu sangue seguem. Supero na vida um forte baque, assim como Hiroshima e Nagasaki. Da poeira que as minhas botas mancha, me orgulho, pois no solo piso firme. Sou tipo um quebrador de pedregulhos, buscando o equilíbrio em meio ao caos, tentando acalmar a mente, mergulho. E a minha alma expurga aquilo que não presta. Compreende a doutrina, respostas estão na testa. São várias provações no convívio com leões. Purifico minha essência com tais manifestações. Diante das provações eu demonstro habilidade, força sobre-humana, vencendo as dificuldades. Todo mundo tem, é necessário caminhar. Muita força de vontade, é preciso se empenhar, buscar na fé, espírito empreendedor. Lutar, suor e lágrimas, tu é gladiador. Nunca desista, resista sempre na jornada. Momentos de turbulência existem nessa parada. Queda de braço, eterna briga rotineira. Sua causa é real, não pode ser brincadeira. Sem tempo pra zoeira, não é mais diversão. Escolhi ser MC, sagrada minha vocação. Profissão, perigo, viver sempre na corda bamba. Vida é um desafio, observe onde cê anda. Quem manda no destino, você é dono do futuro. Faça suas escolhas e ande onde é seguro. São provações que a vida nos traz. São só demonstrações de como sobreviver. Com todo esse caos, procuro estar em paz, equilibrando minha mente, procurando entender. São provações que a vida nos traz. São só demonstrações de como sobreviver. Com todo esse caos, procuro estar em paz, equilibrando minha mente, procurando entender. Sigo em busca de um sonho na terra do sol nascente. A jornada segue dura do nascente até o poente. Cultura desconhecida, conflitos, o velho e novo, semelhantes na aparência, na real outro povo. Me comovo quando eu lembro o que eu deixei pra trás, por trabalho, por dinheiro, por conforto e paz. Meu oponente é invisível, só eu e meu próprio medo. Saio pela noite e bebo, mas sempre acordo cedo. Rotina que aliena, trabalho repetitivo. À noite acordado sonho e procuro incentivo pra acordar de novo e pegar no batente. Mesmo sem a esperança de subir de patente, Babilônia em descontrole, russas e o patinco. Tenho que manter o foco e demonstrar muito afinco. Sou mero decassegue em meio ao sararimã. Junto às pedras monto o templo e inicio um novo clã. Tá embaçado, provações diariamente em nosso itinerário. Embora seja negativo meu saldo bancário, sigo positivo, propósito alternativo. História que daria um livro do que eu vivi, vivo a todo instante. Um passo mais adiante, ser persistente, atuante. Pra nós um desafio constante, olhares desconfiados, sendo sempre questionado. Ou não do seu agrado, decida qual o seu lado. Guerreiro arteiro astuto, sei porque ainda luto, disposto a combater o mal que reina absoluto. Como um gladiador, sei a quem vou me curvar. Não será o imperador que um dia quis me matar. E se a vida é um teste, mostre do que é capaz. Levanta sua cabeça e comece a correr atrás, superando as provações as quais teremos de passar. É pra você ver e ouvir o que aqui irei deixar. São provações que a vida nos traz. São só demonstrações de como sobreviver.